مسلسل البخاري. Попали в его мастеров, смотрите, как это называется, будет ряд второго добавка, и просто во втором, и тут это будет. Azul 4299 decolagem aos 45, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299, nessa escuta. Azul 4299, vamos ficar na recolagem, tudo para o 320, via saída da El. 320, via 4299. Papa Tanguinha, Cromo Lima. Autorizado para Serra Brava, Golfo Romeu, via P220 até Taubaté, nível 320. Saída da El, Leda Motiva, primeira curva à direita. Transponder 54 no meio, controle do Salvador no 2028. Correto, chama o transportão 09. Pelo Serra Lima, cópia. Autorizado para Serra, Serra Delta Mike, via rota do plano de voo, nível inicial 100. Saída Coral, primeira curva à direita. Transponde 5427, controle Salvador no 20.8. Mal 8, Oscar Mike Delta. Próxima a ponte nova do Pernambuco. Como se rali uma seleção do Cinetec? Bom dia, Papa Romeu Oscar Mike Delta. Papa Romeu Oscar Mike Delta, mandei aqui por suas duas, vou direto para a Nati, porta ligando a CTR, quanto possível, mata pouso. Ok, voa direto para a Nati, está estimando o pouso 1109. Copiado. O número 0 é a certificação dessa via chegada Mário para o nível 050. O número 0 inicialmente vai ter um preço de chegada, após o SAP, vou ser rápido 366 para a reinada da 50. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, que está atento ao Robson 44, próxima ponte nova, no 77. Saída prevista é Pucajá, Maracaju. Já possui o plano, pronto, cópia. Autorizado para Serra Bravo, Romeu Fox, via Pedro 17, nível 350. Saída Pulca, Jamo, Aracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 5441, controle Salvador, 120, decimal 8. Oxalé 6312, portão 2, protejamento correto, chame pronto. 3796 a 63 milhas nordeste do Salvador, selecionado encerrado. Sob controle Aracaju na frequência 120.3. Autorizado para Porto Seguro via Upenzulu 44, nível 360, saída da EL, D da DCP. Primeira curva à direita. Transponder 5442, controle Salvador no 20.8. Somente o nível? Correto, sou 2196, confirma o portão. Oi, chama o campo. Autorizado, chama o campo. Ótimo, sou mais consciente disso, porque agora está pela sua. Antes, como eu li, o regresso para a Serra Índia com Índia. Estou mostrando parte do sorteio, antes, como eu li. 4299, chama a Centro de Cis, na frequência 128.8. Serra Lima, atualizada até o ponto de espera da Papal, ajuste 1095. Confirme. Autorizado em ingresso, reporte pronto, Kilo Terra Lima. Bom dia, prossiga. Negativo, qual seria o horário original, sem VLA? Só para trazer aqui no meu Lima, que é a minha torre na frequência 1189. Bom, no 160, desce para 2500 pés, o ajuste 015, autorizado o Rinaldo da pista 10, reforça o CRP3 da mesa. Reforça o CRP3 da mesa. Sim, chega aqui ao mínimo da presente, está autorizado que o sobrevoo na paralela. Informo que aproximadamente daqui a 5 minutos tem um tráfego nacional da 10 será solicitado que se afaste. Romeu Kilo Sierra Lima, autorizando decolagem. Estou no site, vem com 110 graus, 099. Papa Tangente, Romeu Lima, informa King Air decolando agora da 107, não interfere com o seu sobrevoo. Trazer informação ali, mano. Sua via de chegada a bordo para o nível 050. Papa Romeu Kilo, Sierra Lima, decolado 258. Já superou o tráfego na final da 10, agora você sai de controle 120 decimal 8, mau voo. 128, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu Kilo Sierra Lima. Papa Romeu Kilo Sierra Lima, contato para a decolagem, sua para o nível 100, via Pedra Coral. Via Coral, Mance Antena, Kilo Sierra Lima. Dirigindo o sistema de bom dia, mantém o ponto de espera. Romeu, passo para cima. Regresso, Salvador. Em uma peça em condições visuais, reporta no parque de Platão. Ano 79, informa que após decolagem, mantém a proa até o nível 040. Autorizada a linha aérea decolar pistola 0, vento 1, 00 grau, 089. Após decolagem, mantém a proa até o 040, a linha decola da 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tráfego já agora 10 milhas para o pouso. para pouso em Cairo. O Lima mais Fox, você corta fora da barra. Já passou 366, está estabilizado, gol 160. Gol 160, torre, 118, decimal 95. Ok, chama agora a 218-95, obrigado. Gente, o Robert Fox Lima reporta no farol da barra. Fica atento ao Robson 44, fazendo 507, farol, reporta visual. O Robert Fox Lima passou através do prédio de Pituaçu, 10.59. Gente, mantém a pro do farol de Capuana, é de todo controle. Vem aqui, farol de Capuana, vem lá. Tem que ver, mas Fox não atrasa a reportar nesse todo, tem livre frequência. Fala de Capuana, visual com Robson, Robson, Fox Lima, torre, 1895. É, reporte visual com tráfego. Já, visual com tráfego. Roger Fox Prati Lima, está na escuta da torre? Mas, na escuta, está estado para o Capuã visual com aeronave. Gente, mantenham a separação um do outro em condições visuais, aguardando próximas instruções. Ah, sim, mas, até só o Roger Fox Prati Lima, pouso, vai lá na 35 ou vou direto para 5 BPA. Gente, aguarde para novas instruções. É o 080. Reclagem pista 35, primeira curva à esquerda, saída Momo, após segue DCD conforme rota. Transponder 5436, controle Salvador no 20-8. O 040 na PRO e o 208 na 317 máximo aqui. Romeu Fox Pratinho, visual com banho da Gol Nacional da 1-0. 3179. Contato radar na decolagem, suba para o nível 320, voe a posição leda após 4 mil pés. Para o 320 e após 4 mil pés, voa leda, tá 3179. 065, Jackson, vim chamar a torre para acionamento 1895, PNH 1095. Papatango, Yankee, Romeu Lima, a retaguarda do tráfego, o Romeu Fox Prati Lima, está autorizado a continuar o sobrevoo na paralela. Abraço, Juliette. Papatango, Eco Tango Índia, autorizado a acionamento de táxi. Xenem é 311, após a posição pelo, vai voar o ferramento 366, descer para 25006, saltima de 105, está autorizado o final RNAV e reporte autorizado. Santo 3179 está autorizada a coroa de Leda. Boa, beleza, 3179. Ainda repassando o ponto de espera da Oscar, hoje está na 015. Confirme a alternada, pelo menos. É 1-2-5, a porta. Maceió. Direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, PNH 1-0-9-5, continuamento 3-1-2. Eu posto outro plano completo para 11h45. Gente, eu verifiquei com planos de voo Recife, com a IS Salvador, E consenso, ninguém tem a VLA para 1115, só o plano de 1145. Questioner 6312, bom dia. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 110 grau 079. Uau, 05, livre o forte. Tango Índio, autorizado alinhamento, cabeceira 35, reporte pronto para decolagem. Gente, tem que remover ele, mas reporta a gente no Pituaçu. O plano de 11h45 aparece para mim aos 11h15. 11h15 Zulu. Então, se eu quiser aguardar o plano de 11h45, vai ser o mesmo jeito, porque vai acabar saindo para 11h15. Nova Serra, bom dia, professor. Firmo. 6312, decolado ao 07, controle 120.8, Monvol. 208, obrigado. Som normal, código 5156. 1160, mantém a posição, aguardando a liberação do setor. Vai marcar bola o meu papo certo, autorizado a descida até o nível 060. Como que está parceiro Gol 060, aguarde contato para cá. O meu papo certo, acione posição normal, código 5156. Prossiga. 6312. Bom dia, o Xenia 6312, contato radar na decolagem, sua via saída PUCA para nível 350. 350, informa que está efetuando o desvio, nós estamos com uma formação pesada com a produção Jambo. Está livre o desvio, reporte no término na produção Jambo, 6312. 6312, informa que após o desvio, deverá voar entre PUCA e Aracaju. Ok, vou coordenar então com o Recife para o Aracaju. Ah, que graça. Está autorizada a sua ponta de espera da B10, via parte 1, no Cate 3 Índia. Ponta de espera torre 1895, Canhagal na 095. Prosseguir para que setor? Na vertical e no terra, o meu limpo. Gol 2171, após a posição pelo, vai voar o Serra Vista 666, descer para 2500 pés, altímetro no 095, está autorizado sinal R-NAV, número 2 na aproximação, reporte estabilizado. Confirmo, 367 após 366. Tango Eco Tango Índia, decolado ao 09, controle 120.8. o treinamento correto, chame pronto, estiver de treinamento para São 4. Funer 6311, ponto autorizado, piscina 0, ventuna 30 graus, 099. A saída Momo. Subavia, saída Momo para o nível 080. Suba para o 080. Xanem 312, após o desvio, está autorizado direto Aracaju. Direto Aracaju, após o desvio, 6312, grava. Três oito nove meia, sua identificação, chegada Mari, desça até o nível de voo 050, altímetro no 015. Traça sua posição 1 hora, 19 milhas no rumo oposto, mantendo a centena, aeronave de pequeno porte. Então, 372 negativo. Mantenha a plan de Mari e após Mari voa o serviço 366, 3896. Vai manter 706 no setor? Tem que estar autorizado no Lima. Terra Lima, plano modificado ao 1-2, desce em condições visuais, reporte passando 4-3. A sua identificação. Chegada Mari, desça via para o nível de voo 050. Ajuste no 015. Voo 2096, autorizando a linhagem, mantém a piscina 0. 3896, desça para 4 mil pés. Voo 2171, autorizado sinal RNAV, chame a torre Salvador, frequência do 8.95. Voo 2171, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Oxanar 6311, eu falo na trem direita, falo 1.219. Serra, qual a prova que tá mantendo? 20 graus, 109. Autoridade decolagem. Tem que aceitar a chegada, mano. O meu Papa Serra. Você tá prosseguindo para Salvador ou para Vera Cruz? Ah, tá ok, gente. Então, reporte para modificação, Papa Serra. Ok. Plano modificado ao 1-4, só siga em condições visuais. Está autorizada a descida até 4.500 pés. Altímetro no 015. Está presente, vai ingressar no corredor Caixa Prego, após Veracruz e reportar em Interlagos a 1.500 pés na Ceasa, no Rio Papa Serra. Pela posição que o senhor está, o ideal é pela Papa Serra, é pela Caixa Prego e após Vera Cruz. Quando ingressar no corredor Caixa Preta, eu estou autorizado até 1.510. Alguém vai passar. 2176, pouso autorizando, pista 0, 0 1 1, 0 graus, 0 0 nós. Pouso 0 8, obrigado. 60 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Prossiga em condições visuais até o retorno do Felipe Carneiro. Para a porta, nós estamos agora 1, 2, 3, 4. Pouso 0 3859. Guarda. Coxa 631, Juliette, portão 02. Não vai efetuar procedimento RNAV. Prepare o NDB Zulu para pista 10. Seu plano modificado ao 1.6, mantenha-se em condições visuais e após descida. Visto papai uniforme. Previsto os corredores visuais de Salvador. Top 6, está autorizado o desvio, reporte no terra. Controle, bom dia, gol. 2196, bom dia, contato radar, suba via saída da EL para o nível 360. 360, possível voar da EL ou Leda, senhor? Autorizado, Leda. Xené 63 no 2, chame o centro do Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 12545. 2685, 2545, alterne 12. Agora para 2.500 pés, 2.500 pés, o altímetro no 0 no 5. 3.896, está autorizado sinal de nave, reporte estabilizado. Meu 2.171, alto fechamento da Juliette. Está 3.859, posição 4 autorizado, chame o táxi. Ruim de forma estimada de pouso. Uno 2, uno 3, o F da Ruim. Uno 3, 0, 0, da Ruim. Qual a radial para o destino? Radial e distância. Estou autorizado a prosseguir direto, forte 60 milhas de Salvador, Sanguíneo. Gol 2171, Juliette, portão 10. Autorizado, descida até 1.510, o meu papo certo. Está a 43 milhas oeste de Salvador, o meu papo certo. 3.66. 3.66 está presente, autorizado, 4 mil pés, altímetro no 0.5 ou no 1.84. Autorizada, presente no 3.66, 4 mil pés. Papá Romeu Oscar Mike Delta no retorno de Manati, mantenha condições visuais, porte 20 milhas ingressando no CTR Salvador, Mike Delta. Ativo, está autorizado, o litoral vai manter, vai descer para 500 pés, Mike Delta. Autorizado final RNAV, agora com a torre 18.9. O 1184, autorizado a descida para 2500 pés, altímetro no 0. 2500, comelho 15, autorizado, voo 1184. Tente a sanguínea, plano modificado aos 22, prossiga em condições visuais, ascensão até o nível 065, o F sanguínea. Um 3196, ponto localizado, pistona 0, vento 130 graus, 099. Ponto de espera torre 1.1895, QNH 1.095. Bono 963, cópia. Pelo corredor Frade, Papa Uniforme. 180, saída da El, Leda, Irome, primeira curva à direita. Transponder 5466, controle Salvador no 20.8. Meia, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8. Bom dia. Demota 14, autorizado, senhor Zé. Romeu Fox Lima, pronto, cópia. Autorizado para Serra Índia, Romeu Índia, via rota do plano, no meu país. Falando 57, curva direita, corredor a chance. Transponder 5433, controle Salvador, 90.8. Salvador, bom dia, 3.2.9, ponte para Tamo Zero, jogo tráfego nacional. Sun 3859, a fazer a nave da companhia na concessional, perigo da linha Lima, tem pistola 0. Pode mostrar a nave, a Lima tem mandado 3859. O meu Papa Serra, Salvador. Já mantém o corredor Caixa Prego. Informe que ainda continua sem indicação do seu equipamento transponder, ok? Para depósito. O equipamento para um novo voo, ok? Essa asa é a antiga rota glória, Papa Uniforme. Voo 1184, autorizado final RNAV, torre 1895. 2 9 0, daqui a pouco, obrigado. Abel para fazer 857 até estático após uma modificação de nível para o 360, confere? É de todos os santos. Entende, graças. 3896, solo 26, libera para cima direita, solo 1, 21, decimal 9. Fox para cima, aguarde para decolagem, tráfego nacional, dona 0. Torre, Salvador, muito bom dia, gol 1184, escravizado, RNAV da 10, embaixo travado. Gol 1184, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continuando e aguarda autorização de pouso, gol 1184. Tá, 3859, decolagem autorizada, pista na 0, vento 1, 40 graus, 099. Escuta lá, está 3859. Mike Delta, desça para 500 pés, ajuste no 0 no 5. Reporte passando o Parque Metropolitano de Pituaçu. Eco Sanguíneo de Salvador. 42 milhas, noroeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha-se condições visuais no 065. Informação e alerta a partir da presente ao Conselho Recife, frequência 1285, caso negativo 125, decimal 45, é sanguíneo. Como sanguíneo. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-40 graus, 1-09. Autorizado pouso para o gol 1184. Tan 3859, decolou aos 28, controle 1-20, decimal 8. 208, tan 3859, bom dia. Zona 963, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio 1 e táxi da Índia. Ponto de espera torre 1-1895, PNH 1-0-95. Sabe, estamos autorizados arbor, senhor, para o 360. Sim, então suba via saída arbor 1 para o nível 360. Arbor 1. Lima autorizado a decolagem do Pátio 5, com proa do corredor Axé. O vento agora 1-40 graus, 1-09. Azul 2590, ação e identificação. Na proa de mar e agora, desça até o nível 050, aguarde contato com a data. Azul 2590, contato radar, 60 milhas sudoeste de Salvador. Sonha descida até o nível 050. Mari vai voar e TAP e após serviço 366 para sinal do procedimento RNAV. 2590 da Azul. Regina 9, gol 1-1-4. Tan 3663, autorizado para Serra Brava, Golfo Romeu, via Pêssego no 0 até Taubaté, nível 340. Saída da El, Leda Morte, via primeira curva à direita. Transponder 5462, controle Salvador, 120, decimal 8. Como é que não tem mais a física da rotatória? Chega agora para passeado aqui. 1-1-4, Alfa, minha cidade de Leste. Alfa, minha cidade de Leste. Realizando o barulho, 6-4-0, até o 10, já falando a 10, que a gente vai dar 3663, correto, estamos prontos, meia dúzia. Sete cruzamento entre o Índia Serra e Duna. Corte final para pouso, Yankee Romeu Lima. Mike Delta, tráfego 11 horas, 5 milhas no rumo oposto, mantendo 500 pés pelo litoral, também um helicóptero, equipamento, um Alfa Serra, se quiser. Oi, Salvador, bom dia, Gol 1963, quando espera pronto. Gol 1963, da linha aérea decolar, pista no zero, vento 130 graus, 099. Autorizada a linha aérea decolar, 10, 963. Gol 1184, direto, portão 4. Direto, portão 4. Autorizado, Elefa. Autorizado, Elefa. 3859, obrigado. 360. Autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, via peso 110, Cubava, via peso 116. Pósimo DCC com 15, via peso 21 até Mochepe. Nível 360. Saída da EO, Lei da Morte, via primeira curva à direita. Transponder 5465, controle Salvador 90.8. Frequência 1189. Papa Romeo, Oscar, Mike Delta. Papa Romeo, Oscar, Mike Delta, da presente autorizado o cruzamento final da pista 1-0, repartir girando base, pista 1-7. Autorizado o cruzamento, reforçará girando base para 1-7, Oscar, Mike Delta. 663, portão 62, autorizado, sanitário. Nove 63, três, decolada 34, controle 1-20, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 1963, cruza 1300 por 380. Bom dia, Gol 1963, contato radar na decolagem. Suba via, saída da EL para o nível 380. Sobe via a da EL Leda Irumi para o nível 380, Gol 1963. E o Oscar Mike Delta já livrou a final da 1-0, autorizado base? Oscar Mike Delta, autorizado pouso, 1-7, 1-20 graus, 099. Autorizado pouso, Oscar Mike Delta. Salvador, o Gol 1963, alguma chance de voar direto mesmo? 1-2-8, não tem nenhum 2-0-3-2-5-9. Então, 3859, confirmando 1288 ao TN 2060. 3288 ao TN 2060. Delta 359. Salvador, o gol 1963, alguma chance de voar direto Leda? Eita, autorizado. Muito obrigado. Meu Lima, frequência livre, eu retorno. Romeu Papa Serra, tráfego 12 horas, 4 milhas. Está com um moleste mantendo, passando 2.100 pés para 1.500. O equipamento é um Charlie 182. Está visual com medo? Negativo, já morreu. Papa Serra, não esquece que é lá, né? Gente, Papa Serra mantém um corredor de Interlagos a 1.500 pés. Bicho Papai Uniforme já avisou algum campo? Torre Salvador, frequência no 8.9. Torre Salvador, muito bom dia, passando o Bicho Papai Uniforme, aproximando a rotatória. Bicho Papai Uniforme, reporta sobre a Ceasa. Dois minutos para a versão do Ceasa. Utilizado, sinal 107, repórter do Vertical em Rimar, o Vertical Fala Uniforme. Utilizado, sinal 107, recordará. Existe a possibilidade de coordenar um transporte para a gente do Pátio 5, os passageiros até o saguão? Quantas? Duas pessoas. Duas pessoas, a gente vai ser coordenado. O meu Papa Serra, fim de prover separação com tráfego à frente, inicia um 360 pela esquerda. O meu Papa Serra. 360 pela esquerda, o meu Papa Serra. Então, Papa Serra visual já para lá, mas continuar no 360. Sim, Matheus. Sinal, nós estamos fazendo a autorização de pouso. A bordo? 2-1-6, TAM 3663, táxi autorizado até o ponto de espera, via Tátio 1 e táxi 6 Índia. Ponto de espera, torre 1895, QNH 1095. Sim, 2-1-3. Pode prosseguir corredor Interlagos, reporte a Ceasa, Papa Serra. Papa Serra, meu Papa Serra. Aguarde cópia do 2171. Prepare da Eule da Motiva. Uísque Papa Uniforme, pulo autorizado, pista 17, vento 13, 9 graus, 09 nós. Autorizado, pulo 17, Uísque Papa Uniforme. Controle, confirma para o Romeu Paterra, 1-1-7. Intenções, 1-7 ou 1-0? 1-7, Romeu Paterra. Matheus. 1-7, então. Ok, graças. Já avisou algum campo? Confirme o Papa Romeu? Serra Lima, Tony Código 0224, aguarde contato com o radar. Confirme o nível que vai prosseguir para Salvador. Mais um minutinho, está pronto. Está bastante pronto, está 3663. Nova para Serra, avisou algum campo? Já avisou, Roma 7 Romeu para Serra. Prêmio Sul e Salvador, frequência 1895. Ok, 1895, Romeu para Serra. Meia Cosmo DCT Confim, DCT Chomode, Tampeso do 30 Centite, nível 360. Saída da EL, Leda Motiva, primeira curva à direita, transponder 5472, controle Salvador, 120.8. Centro Recife, frequência 128.8. 128.8, obrigado. Azul 2590, Serra, Vitor 366. Campo. Azul 2590, autorizado final RNAV, torre 198, decimal 9. Cabaçango, Rolando, Abastia, Rádio Concedere 368, Continue aproximação ao final do nosso site. Já ingressou 360, Romeu, Abastia. Ok, então completo 360, repartir ingressão no final do nosso site. Portarama, reingressa no site. 2595, já está avisado na RNAV da 10. 2595, já está avisado na RNAV da 10. Cabaçango, isso que é o uniforme, seu solo 3, e entra na coordenada, livre corte da parqueia. Esse livre corte, somente dela. Cado, piloto Serra Lima. Eu vou passar ingressando a sinal 17. Rolando para a Serra, informou a TR agora 6 milhas da final da 1-0, tem condições de se enquadrar como número 2? Mesmo para a Pouso na 1-7? Afirma, final da 1-0 cruza a 1-7. Ok, então faz parar mais espera, confirma? Faça um 360 curso para novamente para reingresso na 1-7, o Romeu para a Serra. Ok, reparar mais um 360, vamos Romeu para a Serra. Pouso 390, pouso autorizado, piso 0, ventana 30 graus, 1-0-9. Pouso 2590. Tela 3663, decolado 4-4, controle 1-2-0-8. 1-0-8, 3663.